Lagoa Direita, Globo Axé, controle 119, sinal 35, aciona 0123. Lima, nós somos 3-5, livra direita, papa bate 5, livramos frequência estacionar, boa. Controle Quebec, senhor, autorizado, acionamento, chão, pronto para o táxi. November 7-9-7 Mike, thank you. Então, Tiro Quebec, autorizado o LR Mogi, cabeceira 97, reporta pronto. Fala, Puxa Beca, Ronaldo, Beca, 8, no número 1. Autorizado, no 648, confirmando totalmente pronto. Cabeceira 1, totalmente pronto, inicial 648. Channel 140, 4, após segue o mesmo, via Índia, ponte Feridão 102895, Trigono 0115. Ok, está com a guarda o Golf, o Gol, após segue a aeronave, ponto de zero no zero, o Gol na minha número 4. Controle 1, 1935. 1935, só. 621, Ponte Bela, tô pronto. Ponte Bela, menos 1, mantém Ponte Bela. Mantendo Ponte Bela, contém 2. Está correto, confirmando posição ótima é quando puxo o azul 5 no sexto. Autorizado, push contact, já 6363. Autorizado, 6363. Sorge 398, final 10, baixado de dados. Testa 3198, avistado. Livre pouso 10, 0100 grau 79. Livre pouso na 10. Yeah. 0, Tesulo 10, Bubávia, Tesulo 16, Cosmo, Tesulo 16 até Belo Horizonte, após Chomode, Tesulo 30 em Tino. Recolta Tino 0, curva direita, Sérgio Israel, transição ótima, controle 1, manobra de espão 35, aceno 5, 0, 1, 4. Autorizado 360 Congonhas, Tesulo 10, Cubase, Tesulo 16, BHZ, Chomode, Tesulo 30, Entite. Recolta 10, curva direita, Daiel Motiva, 193, controle 50, 14, 2, 1. Reporta, Cusco. Autorizando o táxi no Pátio 4, Papa Romeu, Índia, November Alfa, até a Oscar, chama na Oscar para ingresso. Autorizado o táxi, número aqui no Bravo, no táxi 5, repórter na Papá para ingresso. Ele é 333, recorda 58, chama o controle em 119, desfile 35. Levando 35, consola não. 33, ligado no colar. Ingresso, porta na cabeceira, colo pronto.

decolagem 05, chama controle em 119.3. Controle 135, obrigado. Opa. Chama o Flamengo 209. 209. 394, vem manter, cabeceira 190. Estimação 0, 0, 0, 0, 0. 1739, nós estamos zona 1, no livro à direita, estimação 1, no livro 9. 319, obrigado. Azul 597, 105 a bordo, alterna Rio Preto, 4 horas 45. Azul 597, aqui reporta através do Porto 62. 39 após o Andréa da Azul, pode ingressar. XS.07 autorizado, bora 7. Quer ligar 07, graças. Sobral 00, né? Posição 07, final 2, vai. Autorizado a alinhar e decolar, que são nós já somos 30 graus 99. Salvador, bom dia. 864 estabilizado no 0 X-Ray. 21864 QNH no 014, continua aproximação. Reporta marcador externo, Machado Salvador. Marcador externo, contact travado, 864. Aqui no chão 19, autorizado backtrack, após seguir à esquerda, pátio 4, levando frequência. Azul 5197, muito obrigado, tchau, boa tarde. Boa tarde. Travado no externo 1864 da Gocha. Eixo 1864, já do estado, livre pouso no 0, santo 1, 00 graus. Em livre pouso no 0, 1864. vem, cabeceira 1-0. Chama, no solo 23, vira à direita, chama solo, número 19. Direita, jornal, mas já está daqui a pouco, vejo agora. Então 3191, chama controle em 19235. Boa. 35, Guarulhos, 340, VP Zulu no 0, Taubaté, colapso no 0, curva direita, série da L, transição ótima, controle 1, 9, 35, acionando 5061. E o 340, Guarulhos, a saída da L, ótima, número Zulu 10, Taubaté, 935, 5061, 3895. 3895, transição ótima, resposta 2.